gente terminou, do nada se afastou e nunca mais se viu. Dando risada bem da tua cara, sentando, quicando e jogando pra trás. Quer mais, quer mais, quer mais? Aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais? Aguenta, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quer mais? Vai, vai, vai, vai. Aguenta, vai. Se afastou e nunca mais se viu. Mas você nem vale R$2 e agora tá correndo atrás. E eu quero mais que você se foda. A vibe é outra. Virei porra louca até nunca mais. Tô dando risada bem da sua cara, sentando e gritando e jogando pra trás. Quer mais, quer mais, quer mais? Aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais? Aguenta, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tô dando risada bem da sua cara, sentando, quicando e jogando pra trás. Tô dando risada bem da tua cara, sentando, quicando e jogando pra trás. Aguento essa.